Positivo, Duna para 2000-6200. Positivo. Alô, muito bom dia, 35316, livrando pela Lima. 3-1-6, bom dia, Alfa. Corrigindo, ingresso no Pátio 1, remoto no 3. Pátio 1, remoto 1-3, 35316. E pouso, cabeceiro no 3. Papa Romeo, Golf, Bravo, Índia, controle Salvador, pouso visual na pista 17, desça para 2000 com 1020, voe direto Duna. A 2000 direto Duna, Golf, Bravo, Índia. A 225 passou a posição, bom. Ciente curva esquerda, voe na proa 175 em descida para 2000 pés, Oceano 225. 175 descida para 2000, Oceano 625. Papapá, Mike Jante Romeu. Mike Jante Romeu, dá presente direto para Bata, 150 com 11, evitando o eixo da 1735, ok? Dá presente, autorizado, pouso na Bata, vai evitar 1735, está no visual da aeronave na aproximação, Romeu. Romeu, Romeu Aquindia, ao controle Salvador. O senhor decolou de Feira de Santana e vem para pousar em Salvador, não é isso? Ok, prossiga visual, ajuste Euro 020, pista 17 somente para pouso. Doutor, bom dia, é o T3179. Bom dia, Euro 3179, Guarulhos, copia? Afirmativo, pronto para a costa, T3179. 3179, autorizado Guarulhos, 340, autorizou 16, decola da 10, curva direita, da Almeida, Brice, controle 1208, adiciona 5055. Autorizado Guarulhos, 340, aerovia Perzulu 16, decolada 10, curva da direita, na Dael, Leda Brinde, controle 208, transponder 5055, 3179. 3179, correto, vai ser estacionamento. Confirme, a pista aberta, ela já está aberta? Vai abrir algum no meio. Obrigado. Salvador, passarinho 2223, 2223, bom dia, ingressa Lima, Pátio 1, remoto no 2. Lima, Pátio 1, remoto no 2. Oceano 225, companhia de ar à tua direita, 2000 pés, condição de voo. Totalmente visual, é 225. Positivo, prossiga aproximação visual, pista 17, inicie redução para aproximação e cheque pré-pouso, aguarde transferência. Na frente, iniciando a redução, o orçamento é 225, chame a torre, 1-1-8-6. 8-6, graças, vamos subir. Boa. Salvador, Oceanário 6225, no final, pista 17, baixada travada. 6225, livre pouso na pista 17, vento 140 graus, 132. Livre pouso 6225. Adilete Romeu no solo 57, frequência livre. Lima Kilo Zulu, mantém a posição. Desça para 8020, vai pousar na pista 17, confere. 11116, conforme a notar. Salvador, mande o 922, informação quilô. 922, a chegada Mari, 220 nós, descer para 2000, 1020. 2020, com 220 nós, comando. Afirmativo, a sua opção foi de aguardar para pousar na pista 10, não é isso? Afirma. Ah, muito bom, 1117. Vamos reduzir a velocidade para 250 nós. Eu preciso orientar algumas aeronaves para a pista 1017 e a gente vai evitar aproximação simultânea. Você vai descer para 8000 com 1020 com 250 nós no primeiro momento. Opção de pouso, pista 10, se necessário for, vai entrar em espera. A positiva, eu acredito que 11:16, o Infraero, a superintendência do aeroporto, nos libere a pista para que o controle de tráfego aéreo possa aproximar as aeronaves. Mas eu também dependo do Infraero, tá bom? É, o que consta aqui para mim, é o Notam Bravo 1171 no Diagonal 12. No primeiro momento você vai manter 250 nós e quem manda no aeroporto é a superintendência do Infraero. Eu preciso do aval do Infraero liberando a pista para aproximar as aeronaves. Vai cruzar o passe, contornar até o fim de 0-1. Vai contornar o passe para poder seguir na 6225. controle, ajuste do 020, 9000 pés autorizado com 250 nós na chegada a bom. 9000. 9000, chegada de bom, informação é assim. Controle Oceaner 6200, atinge, mantém 2000, vai entrar no que seria o curso do localizador da 10, aguardando sua instrução para circular. Positivo, Oceano 6200, façamos o seguinte, vou a partir de agora na proa 0625 a 2000 pés para facilitar a entrada em aproximação visual para pouso pistão 7. 065, então vamos fazer perna do vento pela direita aqui para pista 17, está mantendo 2000 para 065, 6200 da Oceaner. Positivo, ainda 2000 e vamos navegar com 180 nós. Iniciando redução. Desça para 5000. Então 3663, vamos descer para 6000. 16 agora dessa hora, área 10, né? Afirmou 16. Vamos lá, aqui, obrigado. Entendi o problema. Ok, acione e chame táxi, Max e Agolf. Eu tenho. Decola da 10 na saída Mombo direto após decolagem curva esquerda. Aciona 5042-1208 controle. Contra essa parte 3. Totalmente visual, senhor. Positivo, está autorizado girar quando tiver condições e chamar a torre na frequência de 1186 para instrução de pouso, checa o trem, boa. Bom dia. 1862 é com a torre para completar o circuito de tráfego visual. 6200, obrigado, tenha um bom dia, senhor. Boa. Salvador, muito bom dia, Oceaner 6200, mantendo proa da perna base para pista 1-7, está visual embaixo da base. Oceaner 6200, livre pouso pista 1-7, vento 1-40 graus, 1-2-2. 1-40 com 1-2, livre pouso na pista 17, Oceaner 6200. 7, prossiga. Fez autorização 370 RC. Só um minuto que eu vou checar seu plano, conta aqui pra mim que ele encontra silencioso. Só um minuto. Ok. Mike Charlian. O controle está ciente. Qual a sua posição agora? Ah, ok. Ciente. Bravo Índia, um minuto para a dona, Sam. Golf Bravo Índia, vetoração para aproximação visual, pista 1-7. Vou na proa 0625, mantendo 2000. Você está passando o farol da barra agora. Ok, está mandando a proa 065, descendo para 2000. Golf Bravo Índia. Controle Salvador Azul 4298. Azul 4298, é o controle, chegada Mária, descer para 6000-1020. 6000-1020, vai ser necessário orça em Mária? Afirmativo, velocidade 250 nós no primeiro momento. Está mantendo 210 nós, quantas orças está previsto em Mária? Capitão, eu tenho três aeronaves para pousar à sua frente e a pista a princípio só vai ser liberada 1-1-1-6. Três órbitas no primeiro momento. Max Serra Golf, chame para ingresso 1-7. Zero, dois, zero, ajuste. Previsto espera ITAP a 6000. ITAP 6000, quantidade de órbitas? A princípio 3, mas em função do tráfego a gente pode aumentar ou diminuir. Que você está mantendo agora, Mike Tchalhank? Assente, voe para Ipo. O Romeu é com Índia, voe para a rotatória. Prova de rotatória, não é? Bravo Índia, desça para 1500 metros. 1500 metros, Golfo Bravo Índia. Última loja. Fez o nosso na ingressão na linha, 2-0, cara. 7, o Golfo Bravo Índia. Você dá para 1-7, Golfo Bravo Índia. A linha e mantenho no 7. Abre ingresso na linha, mas contornar o baixo, portão 2 autorizado, 2-0, cara. Altitude de 1000 pés. 1000 pés, mais pés. O 922, descendo para 2000, previsto uma espera em Duna. Ok, então, uma espera em Duna. Nossa estimada aqui está dando 0-7. Ciente. Papa Romeo Golf, Bravo Índia, chame a torre 1-1-8-6. 1-1-8-6, obrigado, senhor. Oi Salvador, muito bom dia, Papa Romeo, Golfo Bravo Índia, girando base da 1-7, trem baixado travado. Golfo Bravo Índia, mantém aproximação, guarda pista 1-7 livre. Golfo está autorizado, senhorita, entendeu isso? Negativo, mantém aproximação, aguarde pista 1-7 livre. Guardando, Índia. Ah, boa velocidade. Salvador, tá 3304, vai precisar de desvio à esquerda pro 200. Positivo, está autorizado a descer até a altitude de 3000, desvio autorizado, 3304. 3000 pés, autorizado desvio, está 3304. O 3304 vai manter a proa por quantas milhas? Tá retornando pro Agitelo, tá? 3304. Ok, tem condições de voar na proa 240? Controle Salvador, Papa Romeo Mike Serra Golf, decolado, com pena perfil da bomba. Quando vocês autorizam a curva esquerda. Mike Serra Golf está em contato, radar. Suba para o nível 080, aguarde para curva à esquerda. Golf. Prossiga. Manda o horário de abertura da pista 10, por favor. Às 1h30. Então, a gente vai dar um momento para... Afirmativo, daqui a 4 minutos. 922, corrija a instrução anterior, prossiga na descida, vai entrar em espera em Simbra. Ok, então, espera em Simbra. positivo, ainda estou aguardando a liberação da superintendência do aeroporto. A gente também. Salvador 35217. P5217. Agora na sua segunda chamada 0275, contato no 4-0. 5-2-1-7, contato Radar, vai chegada Bonf. Ajuste no 0-2-0. Ok, chegada Bonf, Troide Bonf, solicita 1-6-0 como nível final, faz isso mesmo? Livre. Obrigado. Controle, quando possível, 13 Max Air Golf, pequena curva à esquerda, não afasta muito para dentro do oceano. Max Air Golf, está autorizado, curva à esquerda. Cumprindo o perfil? Afirmativo. Afirmado, espera em cima pela esquerda, conforme a minha carta, 1922. Positivo, 2000 pés. Frente. Salvador, pode confirmar por gentileza o limite da proa para o TAR 3304? 3304, façamos o seguinte, curva esquerda, duna 3000 vai entrar em espera. Eu não tenho a liberação da superintendência ainda, não posso navegar com o senhor essa altitude indefinidamente. Vou ir para duna 3000 pés. Proje duna 3000 pés, onde realiza espera até 3304. Azul 4298, iniciou a espera em impacto. Positivo, descida para 6000. 6000, 4298. O controle tem uma preferência da curva da espera, seu 3304 em duna? Pela esquerda, capitão. Esquerda, pode fazer inbound do curso de aproximação da pista. Positivo, sem problema. Obrigado. Mike Charlie, que chame a torre, 1186. Torre 186, obrigado. Mike Charlie Yankee, mantém a aproximação, aguarde pista 17 livre. Prossegui com a aproximação, aguardado, Mike Charlie Yankee. Romeo com Índia, livre para a pista 17, vento 130 graus, 10 nós. Livre para o 17, Romeo com Índia. Sou 3663, 4 mil pés, espera em pelo. É o número 3, por favor. Senhor, pelo fica um pouquinho difícil devido a uma formaçãozinha bem em cima de pelo. Poderia reduzir e fazer em cima de duna? Então façamos o seguinte, gira à esquerda, voe duna, 4 mil, espera. Você vai seguir o 3304 da sua companhia, que é o número 2. Tem mais difícil voando duna agora e você espera 4 mil. Tá 3... Azul 4298, é o número 4 para pousar na pista 10. Ainda espera em TAP. 4298. Autorizado, ingresso no TAT 3, reporte. Quando para a Copa? 09. Seu número 312, desça para 7000 na Mari com 1020, velocidade reduzida. Oceano 312. Velocidade reduzida, minha mesma vez. A espera em duna, seu 3663, seria com órbita para que sentido? Vamos fazer a espera pela esquerda, curvas pela esquerda. Pela esquerda, graças. Vai iniciar a espera em duna, 3304. 1-7. Livre, pouso no 7 para o Mike Alliance. 1-9-2-2. Estamos prontos, 9-2-2. Livre aproximação, gol 9-2-2. Autorizado, Elias, 9-2-2. Eita, é. No voo para a próxima aeronave, o mesmo vai para a Bata também. Aí quando ele realizou o backtrack, o Romeo Eco Índia segue a retaguarda. Azul 4298, descer para 5000. 5000, 4298. Como é de conhecimento de todos, no Brasil também existe um centro de gerenciamento de navegação aérea. Câmbio. Vou mandar um reporte. Positivo, seria interessante. O 922, chame estabilizado no localizador. Receptor localizador, 922, aguardando o caixa. Positivo, está 4 milhas para passagem sobre o marcador, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1186. Entrei 1186, 922, por favor. A segunda informação da empresa foi apresentada em Salvador para as 11 horas, Gente, vou checar novamente com a sala IS. A informação que eles tinham lá era do dia 23, e quando eles chegaram de hoje. Obrigada, tá? Ok. 4 mil pés. Positivo. Stan 3304, desça para 2 mil pés, 3304. Está autorizada a aproximação. 2 mil pés, autorizada a aproximação, Stan 3304. Após essa alça, o azul 4298 pode prosseguir na chegada? É o seu número 4, capitão. O senhor vai seguir o 3663, que está a 4 mil em duna em espera. O número 4 para pouso. E agora a cópia, por gentileza. Dael, letra Ilt, 35345, está para e está aguardando. Salvador, Gol 922, passando Simbra, e aliás. Gol 922, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 129. Gente, livre pouso, 110, Gol 922. 4 milhas para girar, como número 3, seguindo 3304 da companhia. Reitero, 3663, mantenha a proa, desça para 3000 pés. Afirmativo, vamos até a proa descendo para 3.363. Positivo, navegue com 180 nós. Iniciando redução. POV 206, alternativa 4 horas e 10, alterando Agualhão. Contorno pátio, Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 1.020 nautas. Frente, autorizado táxi a pátio, Índia Alfa, ponto de espera com a torre. Da 3.1.9. Trolle, autoriza 085, visual para mais terra Golfo. VLA não chegou em contato, não chegou para eles lá, eu preciso dela para que o centro autorize sua decolagem. Ok, mas a empresa informou que foi apresentada aqui na sala IS para as 11 horas, eu vou confirmar com eles ali, mas eles informaram isso aí. Aí a sala IS me disse que não tem, aí a gente fica nesse impasse, alguma coisa tem que ser feita. Tá bom, vou tentar aqui de novo. Obrigada. Cinco, três, quatro, cinco. Pronto, cópia. Ah, temos, pronto.